Davi saiu em nome do Senhor, e Jesus foi com ele para dar-lhe a vitória, simplesmente por meio de uma pedra. Não foi apenas a força e a precisão de Davi que fizeram com que a pedra afundasse na testa do filisteu. Era o poder de Deus que pelejava a batalha por ele. Isso foi registrado para nós. Temos batalhas a enfrentar contra inimigos do exército do Senhor, e prevaleceremos contra eles com uma pedra. Davi, sem armadura, sem implementos ou arte de guerra, seguiu com fé no Senhor dos Exércitos. Esse é o exemplo para nós. Ele prevaleceu com uma pedra. Jesus Cristo, a pedra viva, é a nossa força e poder para as batalhas contra o inimigo. Em 1 Reis capítulo 6, temos um relato da construção do Templo de Salomão. No verso 7, encontra-se a descrição da casa. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. As pedras do templo eram cortadas e lavradas, e cada pedra encaixava-se em um lugar específico no templo, antes de serem montadas. E então, quando traziam da pedreira, cada pedra encaixava-se em seu lugar. O edifício foi montado, pedra após pedra, e não se ouvia qualquer som de machado ou martelo. E preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. Mas toda a preparação foi feita antes de serem encaixadas, afinal. Uma casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versos 4 a 8, nos diz assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Cristo é a palavra viva, e logo que entramos em contato com Ele, tornamo-nos pedras vivas. Separados dEle, estamos mortos, mas ao entrarmos em contato com Ele, somos por Ele edificados casa espiritual. A qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança? Hebreus 3, verso 6. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, Efésios 2, verso 20. Porque vós sois o templo do Deus vivente, segundo aos Coríntios 6, verso 16. E a casa toda, adequadamente estruturada, cresce como santo templo no Senhor. Somos edificados juntamente, a fim de sermos uma habitação para Deus. Cada crente é um templo de Deus, e então os crentes são edificados juntamente, e isso forma a igreja, a qual é o templo do Deus vivo. Ele, por seu Santo Espírito, faz dali o lugar da sua habitação. Tornamo-nos pedras vivas porque Ele é uma pedra viva e somos edificados sobre Ele. Homem algum pode assentar outro fundamento, além do qual já foi assentado. Voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Atos 15, verso 16. Ele novamente ajuntará um povo, com o qual irá construir sua igreja. Agora mesmo ele está trabalhando, preparando as pedras para seu templo. Elas estão sendo cortadas e lavradas, cada uma delas, a fim de ocupar seu devido lugar no templo de Deus. Quando esse templo estiver completo, a obra estará terminada. Preparando as pedras. Novamente, em Oséias, ressaltamos a ilustração da preparação. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os talhei, por meio dos profetas. Oséias 6, verso 4. Quando o Senhor nos tira lá da pedreira, somos como pedras brutas e não lapidadas. Este é o início de nossa experiência. Cada indivíduo deve ser lapidado a fim de se encaixar em seu devido lugar no templo de Deus. E quando o templo for montado, isso acontecerá sem que haja som de machado ou martelo, pois esta parte já foi feita antes. Ele então dirá: Vinde, benditos de meu Pai, Mas não devemos esperar até aquele momento para nos preparar. A obra de preparo dessas pedras brutas e sem forma deve ser efetuada antes disso. Certa vez, visitei um cemitério, no qual havia uma belíssima estátua de um homem em pé, ao lado de uma cadeira. Era muito grande. O guia, então, chamou minha atenção para o fato de que a estátua havia sido feita de uma só pedra. Quando começou a tarefa, o escultor viu uma enorme pedra, mas também nela viu o homem e a cadeira. Contemplando-a, o escultor perde de vista as quinas brutas e vê em seu lugar um homem de porte gigante, em pé, ali, perfeito. Tudo mais deve ser cortado fora, e ele se lança ao trabalho com suas ferramentas. Ele deseja que o mundo veja o que ele está vendo, então corta tudo fora, menos o homem e a cadeira. Deus nos recebe como pedras brutas e não promissoras. Contudo, percebe em nós uma expressão de seu caráter e nos enxerga, não como pedras brutas, mas como aquilo que podemos nos tornar. Mesmo sendo ainda pedras brutas, ele vê a Jesus Cristo em nós. Dá início, então, à tarefa de cortar e polir. Mas o que faz ele? Alguns poderiam pensar que estivesse destruindo tudo. Ele tem, porém, um lugar determinado para esta pedra e quer que seja cortada de maneira específica. A obra de lapidação consiste nas experiências difíceis da vida, quando parece que Cristo nos irá fazer em pedaços. No entanto, ele não vai arruinar sua pedra. Sabe exatamente o lugar que ela deve ocupar em seu templo e a corta de maneira a nele se encaixar. O Senhor prossegue em sua obra de lapidação a fim de preparar um povo, cada um ocupando seu devido lugar no templo celestial. E cada indivíduo se torna uma pedra viva, em razão de seu contato com Cristo, a pedra viva. Deus desenvolverá em cada pessoa exatamente o aspecto de caráter que irá melhor se encaixar no lugar que ele quer preenchido. Quando voltar, declara que a obra de preparação se encerre. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, verso 11. Quando recebemos Jesus Cristo, Deus vê em nós aquela perfeição de caráter que podemos alcançar. Ele sabe o que pretende fazer conosco. Concede-nos o caráter de Cristo, e então olha para este caráter. Dessa forma, os fez aceitos no amado. Efésios 1, verso 6. Ele nos aceita não pelo que nós somos, mas pelo que ele se propõe a fazer de nós e pelo que Cristo é. Fará de cada um de nós uma pedra para seu templo. O construtor mestre observa uma pedra bruta e enxerga nela seu modelo de perfeição. Ele nos aceita não pelo que nós somos, mas pelo que ele é. Consideremos agora outra linha de pensamento. Êxodo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Em Êxodo 34, 28, é-nos declarado o que estava escrito ali. Você deve se lembrar de que quando Moisés desceu da montanha pela primeira vez, descobriu que os filhos de Israel já tinham quebrado os mandamentos de Deus e estavam adorando ídolos. Ao vê-los, lançou ao chão as duas tábuas de pedra e as quebrou. Deus então lhe ordenou que preparasse duas outras tábuas. Aqui você pode ver a lei sendo reescrita. Primeiro, o homem quebrou a lei. Deus então a escreveu nas tábuas de pedra. Depois de havê-la escrito ali, a fim de informá-los por uso da palavra o que era seu caráter, Jesus Cristo veio exemplificá-la em sua vida. Foi Jesus Cristo quem proclamou a lei no Sinai. E ao vir em carne humana, assentou-se sobre um outro monte. E mais uma vez anunciou a lei. Ela está no Sermão do Monte. Era a mesma lei, o mesmo Cristo, os mesmos princípios, mas ele a estava desdobrando. Ele não apenas a desdobrou em palavras, mas ele mesmo era a lei, a expressão do caráter de Deus. Ele nos declara o que Deus é, não apenas em sua palavra, mas sendo o próprio Deus entre nós. Ele era Deus manifestado na carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. Então, Cristo é a rocha de Israel. Já desde a primeira vez, Deus escreveu a lei de forma perfeita e completa em tábuas de pedra, e a entregou ao povo. Então, escreveu a mesma lei sobre a pedra viva e deu-a ao povo. Assim você irá perceber, Cristo é a lei viva. Isso significou colocar a lei em pedra pela segunda vez. Aqui, então, temos a lei em pedra duas vezes, sob as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus e sobre a pedra viva, Cristo, e apresentada ao povo. Consideremos por um momento a lei escrita sobre as tábuas de pedra. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Romanos 5, verso 20. A lei veio para tornar conhecido o pecado e para condenar o pecado. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, verso 56. O pecado não é considerado onde não há lei. O pecado resulta em morte. Uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1, verso 15. A lei nas tábuas de pedra, vista simplesmente como as 10 palavras de Deus, condena para a morte. A morte passou a todos, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Assim, quando consideramos a lei simplesmente como código legal de Deus, ela significa para nós morte. Mas Deus pôs esta mesma lei sobre uma pedra viva. E quando a vemos escrita sobre a pedra viva, ela significa para nós vida. Contudo, continua sendo a mesma lei. Devemos encontrá-la escrita em tábuas de pedra e ser condenados e mortos por ela. Ou devemos encontrá-la sobre a pedra viva e viver por ela. Porém, de uma forma ou de outra, é necessário que nos encontremos com ela. Deus não nos pergunta se queremos ou não, e não faz diferença o que dizemos. Quer sejamos por ela condenados ou vivificados, ela continua sendo a mesma lei de Deus. É a nossa atitude para com ela que faz a diferença. A lei em Jesus Cristo é a lei do Espírito da vida. Ele é a pedra viva, a rocha eterna. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus 21, verso 44. Uma dessas duas opções vai acontecer. Ou caímos sobre a rocha, ou a rocha cai sobre nós. Se cairmos sobre a rocha, nós é que estamos na parte de cima. Seremos quebrantados e ele nos sarará. Se cairmos de outro modo, a rocha que está em cima e nos fará em pó. Todos têm de passar por uma dessas duas experiências. Será que cairemos sobre a rocha viva, ou ela cairá sobre nós e nos tornará pó? Devemos nos encontrar com a lei de Deus estando ausentes de Cristo ou estando em Cristo. Ao nos encontrarmos com Deus ausentes de Cristo, ele é um fogo consumidor. Quando o encontramos em Cristo, ele é a nossa glória. Devemos estar escondidos na rocha, a fim de contemplarmos a glória de Deus sem perecer. Eu suplico a vocês que considerem seriamente essa lição. É necessário que nos encontremos face a face com a lei de Deus. Quando o Espírito de Deus traz a lei perante a nossa mente e nos torna convictos, faz isso para que possamos ser perdoados e purificados. O grande propósito de Deus. Deixe-me chamar sua atenção para outro ponto. O propósito de Deus encontrado na história, nos tipos, nas sombras e nas cerimônias é pregar o Evangelho. E mesmo em algumas situações, que nos parecem as mais ameaçadoras, Deus ainda está pregando o Evangelho. Não duvido de que na mente de muitos tenha havido a impressão de que a morte por apedrejamento fosse uma terrível punição. Quantos olham para isso como uma maneira de pregar o Evangelho? Pode ser que vocês se lembrem de que nos dias da teocracia de Deus, quando sua lei era a lei da nação, qualquer ofensa contra essa lei era punida com o apedrejamento. Contudo, nesse método de punição, por se quebrar a lei nacional, Deus estava pregando o Evangelho. Se você fizer um estudo desse assunto e analisar cada um dos 10 mandamentos, verá que a punição por quebrá-los como lei nacional era o apedrejamento. Então, como era o Evangelho pregado em tais circunstâncias? Deus estava ensinando ao povo, mediante essa forma de punição, que a lei sem Cristo os apedrejaria até a morte. Assim como aquelas pedras literais os matavam, a lei em pedras mortas os mataria. Mesmo com isso, ele os estava ensinando a respeito da pedra viva, a pedra de Israel, a lei em vida, e isto é o Evangelho. Manda que estas pedras se transformem em pães. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4, verso 3. É como se Deus colocasse lições para nós até mesmo na boca do diabo. Alguns ensinam Cristo por inveja. No entanto, Cristo é pregado. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A obra de Cristo nesta terra era tornar pedras em pães, para que a lei que sobre as tábuas de pedra condena e mata fosse nele a pedra viva, transformada no próprio pão da vida. Sua obra, ao longo de toda a sua carreira, foi transformar pedras em pães, colocar a lei no Evangelho, transformar a morte na vida e tornar-se a vida que vive. Ele disse, eu sou o pão da vida, e ao mesmo tempo, ele é a rocha de Israel. A lei de Deus vivida por Cristo torna-se vida, e ele declara que o mandamento é vida eterna. Assim, embora Cristo recusasse, em seu próprio benefício, transformar pedras literais em pães, sua vida inteira foi gasta transformando pedras em pães para saciar o anseio de almas famintas. Quando recebemos a lei de Deus em Cristo, ela tem poder para nos fazer semelhantes a Ele. Um edifício cheio de glória. Essa lição sobre a pedra encontra-se em toda a Escritura. Suponha que consideremos a lição encontrada em 1 Reis 6, verso 14. Assim edificou Salomão a casa e arrematou. Lembre-se de que essa casa foi construída de pedras. Olhando de fora, tudo o que se podia ver eram pedras. E você sabe que, às vezes, um prédio feito de pedras tem uma aparência fria e não convidativa. Assim edificou Salomão a casa e arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro. Desde o soalho da casa até o teto, cobriu com madeira por dentro. E cobriu o piso da casa com tábua de cipreste. Da mesma forma, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colocíntidas e flores abertas. Tudo era cedro. Pedra nenhuma se via. 1 Reis 6, versos 14 a 18. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro. Verso 21. Olhando de fora, era um prédio feito de pedras e nada além de pedras. Mas do interior não se via pedra alguma. Coloque-se fora de Cristo, olhe do lado de fora para a vida cristã, e tudo o que você verá serão duas tábuas de pedra. Parece amedrontador, porém, venha agora para dentro. Você não necessita remover as pedras para fazer isso. Venha para dentro e o prédio estará reluzindo com ouro. Somente os que permanecem do lado de fora reclamam de que a lei que eles têm de guardar seja dura. Venha para dentro. No lugar de dentro não se vê pedra alguma. Contudo, elas não são removidas. O prédio permanece em pé por causa delas. Suponhamos que você as remova. O que será do resto do prédio? Ele irá desmoronar. Remova a lei e com ela irá o Evangelho. Você não pode guardar o puro ouro do Evangelho, a parte da lei. Venha para dentro. Ali você não verá nada além de ouro puro. Outra consideração. Assim que você entra em um prédio de ouro, sua imagem se refletirá em todos os lugares. Cristo deseja que reflitamos sua imagem no templo do Deus vivo. Uma cidade murada. Em toda a Escritura Sagrada, faz-se menção de cidades muradas. Esses muros eram feitos de pedras. Jerusalém era uma cidade murada. O muro tinha por objetivo a proteção. Contudo, mesmo que uma cidade for cercada por muros, não importa quão bem feito ele seja, se nele houver uma brecha, acabou-se a proteção. O inimigo nunca ataca uma cidade que tenha brecha no muro em qualquer outro lugar, a não ser na brecha. Você verá que esta ideia do muro é muito proeminente em toda a Escritura. Podemos notar esse fato na experiência de Neemias. Ele estava triste porque a cidade de seus pais estava destruída e o muro estava derrubado. Por essa razão, ele se propôs subir e reconstruir a cidade e o muro. Diz o seu relato. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia?